para não virar a repartição pública, não é? Aquela frieza, tem que ter um atendimento diferenciado, um encaminhamento, sinalização, placas orientando, folders, panfletinhos, para que as pessoas, inclusive, sejam acolhidas em grupo. Por isso que eu gosto muito daquele TEL, tratamento espiritual, a terapia do evangelho, evangelho terapia, tem vários nomes, não é? Apoio à melhoria espiritual, apoio à reforma íntima, ele tem vários nomes, é o estudo do evangelho em grupos, a pessoa chega na casa espírita naquela oportunidade. Reforma íntima, passes, água magnetizada. O apoio da reunião mediúnica de desobsessão, que acontece em separado, aliás, nos orientam os bons espíritos que a reunião de desobsessão deve ser fechada, só os médiuns, só os doutrinadores é que devem permanecer. Os médiuns de apoio que são importantíssimos, doando fluidos para que os espíritos possam ser socorridos, porque os fluidos são muito variados. E às vezes aqueles que são médiuns só de apoio, só de sustentação, com o tempo começam a desenvolver a mediunidade ostensiva. Então a gente tem que perceber, compreender, não a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Qual o objetivo, qual o sentido dessa orientação? Então Kardec nos convida para ter sempre pequenos grupos, mesmo que a gente compreenda que numa casa grande há essa necessidade também. Porque às vezes a gente fica criticando, não é? Ah, casa fulano de tal. Nem eu, Deus que me livre de ficar ali. Aí talvez seja a questão 465 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga por que os espíritos maus se comprazem, têm prazer em nos atormentar. E as entidades dizem que, muitas vezes, por causa da inveja, porque eles não suportam ver pessoas mais felizes do que eles e desejam que vós sofreis do mesmo modo que eles sofrem. E eu vejo tanto isso de encarnados, não é só de espíritos, não. Desencarnados. Então a gente tem essas dificuldades ainda. Nazareno, se o medo é que provoca tudo isso, provoca o orgulho, provoca o egoísmo, provoca a ira, provoca a inveja, a maledicência, o ciúme. Qual o melhor remédio para o medo? Eu estou morrendo de medo do medo agora, depois você falou tudo isso. O melhor remédio para o medo é a fé. E para termos uma fé inquebrantável, uma fé de verdade, nós precisamos do estudo das obras de Allan Kardec. Perguntaram, Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual? O primeiro e mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Vamos ter a fé raciocinada, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, vamos ter uma base